esqueça tudo isso e tente relaxar. Aproste essa gravata, senão você se mata. E a vida é muito curta pra desperdiçar. Eu sei que não tá mole, pois tome mais um gole. Libere do seu corpo toda essa energia. Venha para a brincadeira, o resto é besteira. Se sinta como há muito você não se sentia. A vida é pra desperdiçar. Eu sei que não tá mole, pois tome mais um gole. Libere do seu corpo toda essa energia. Venha para a brincadeira, o resto é besteira. Se sinta como há muito, você não se sente.